Coisa. Temos que fechar isso. Esta é em português. Chama-se Mais Não. A próxima malha vai estar no Split, deve sair lá para dezembro de 2090, com os Peace. Esta malha chama-se Yeah Right. E sou eu que começo. Para mim tanto me faz.